Portal do Arrocha. Veja bem, vou te dar uma chance pra você limpar o seu nome, que ainda está negativado aqui. Pois é, como é ser inadimplente, ficar devendo o coração carente que sente sua falta, sua falta. A dívida aumentando, os juros estão correndo, aproveita e ainda dá tempo. Você me paga com amor e com carinho. Ai, seu nome tá limpinho. Ai, seu nome tá limpinho. Me dar um beijo bem gostoso e com carinho. É. Ai, seu nome tá limpinho. Ai, seu nome tá limpinho. Tá com o nome negativado, bebê? Deixa comigo que eu deixo ele limpinho. Veja bem, vou te dar uma chance pra você limpar o seu nome, que ainda está negativado aqui. Pois é, como é ser inadimplente, ficar devendo ao coração carente que sente sua falta, sua falta. A dívida aumentando, os juros estão correndo, aproveita e ainda dá tempo. Você me paga com amor e com carinho. Chama! Ai, seu nome tá limpinho. Ai, seu nome tá limpinho. E me dar um beijo bem gostoso e com carinho. Ai, seu nome tá limpinho. Ai, seu nome tá. Canta o refrão comigo mais uma vez, hein? Você me paga com amor e com carinho. Ai, seu nome tá limpinho. Ai, seu nome tá limpinho. Me dar um beijo bem gostoso e com carinho. Ai, seu nome tá limpinho. Ai, seu nome tá limpinho. Veja bem. Sucesso do Diego Moraes.